1-6-0 Bravo 5-9-9-4. Faccio la linea qua, la piccola 0-9-9-4. Pushback 8-9-6 Aguarde, que aguarde para o pushback. Já tem 1-9 também já autorizado. Já tá livre, observando a Europa que passou aí atrás agora. Tá livre o pushback, chama o táxi. Ciente, está livre o pushback, observando a Europa, 1-8-9-6. Vamos achar seu Zulofa pra cima. Na curva de Pabog, 32 milhas, qual altitude? Tower, good evening, Europa, 0-4, holding point 1-0, ready. Clear to line up and wait, Europa 04. Clear to line up and wait, 1-0, Europa 04. Suzuma, seu controle. Terminal de Ilhéus, é isso? No centro Recife, no 260, alternando 135, decimal 30. Decolou 49, controle 208. Ótimo, 208, obrigado, 994. Confirme a aeronave, chama para o táxi. 896 da Gol para o táxi. Que 896 está autorizado, chame no ponto de telefone. Chamará no ponto de espera, pronto, 896. Final de la época de departure, yo pasé de forma. Control 994. Confirme. 1994, desvio esquerda, rota, proa 055, 60 milhas. 055, copiado, o 994. Se puder, voa a Aracaju, fica melhor pra gente. Aguarde. Decolar decolagem 8,6, vento 1,60 graus, 3 nós. Livre decolagem da 1,0, 8,6, decolagem, iniciando. Reduzindo velocidade para 2,00. Vamos para a norte, metade pelo lado. Forma indicada. 5,0.